o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. Mais um sabadão juntos, até as 4 da tarde, só rock and roll. Como é bom isso, né? Saber que você tem 2 horas pela frente de rock and roll. É bom demais. Portanto, trate de aumentar o volume do seu aparelho de som, do seu computador, onde quer que você esteja ouvindo, aumente o volume, porque rock and roll não foi feito para se ouvir baixo. Ainda mais o programa de hoje, que é totalmente a live ao vivo para você. Totalmente ao vivo, tá ok? Olha, vamos começar com Aerosmith. Eu toquei essa música no programa dos anos 70, se eu não me engano. Eu acho que eu toquei. Era a versão dela, é a versão single, como a gente chama. É a versão comum, tá? Agora você vai ouvir ao vivo. É Train Keep It Rolling. Vamos começar com Aerosmith, Steve Tyler e companhia. Vamos lá. years or so. She ain't exactly pretty, ain't exactly small. 4239 56. You can say she got it. Ain't no fear, don't I? Ain't no scared of all. coisas, é brincadeira, meu amigo. Você viajou agora, não, pode falar, você viajou legal, pode falar pro Adolfo, você viajou, né? Só aí tem uns, deixa eu ver, 6 minutos de solo de guitarra, são 3 guitarristas do Leonard Skinner, 6 minutos de solo. O versão original tem 4 minutos e pouco, 5 minutos, e ao vivo geralmente eles aumentam, e olha, realmente foi demais. E eu tô lembrando que eu avisei vocês aqui do SWU, que ia tocar o Leonard Skinner no domingo. Eu assisti, meu camarada, a última música foi essa, eu vi gente lá arrancando o cabelo. É, porque foi a primeira apresentação do Leonard Skinner no Brasil, cara. E foi um showzaço. Fecharam com chave de ouro com essa música que você acabou de ouvir. É o Free Birds, é a música clássica deles. Tem pessoal que fala que é Sweet Home Alabama, mas pra mim, a cara do Leonard Skinner é o Free Birds. Se bem que ele tem ótimas músicas também. Tem aquela, como é que é? Agora eu não lembro. Toda vez que eu tento lembrar, eu não lembro. Deixa quieto. Olha, você ouviu também Guns N' Roses, matando saudades do Guns quando ele era bom, cara. Quando ele era bom. A melhor formação do Guns, com Duff McKagan, com Slash, com aquele maluco do Axl Rose. Pois é, Paradise City, cara. Ao vivo é uma coisa de louco. Deep Purple, Highway Star, com a formação clássica também, né? É, Rich Blackmore, Ian Gillan, Roger Glover, John Lord no teclado e Ian Pace na bateria. Realmente, brincadeira. E CDC também, Hulu Lotta. Não, CDC é Hulu Lotta Rosie. Dá pra destronar a língua, cara, ó. Hulu Lotta Rosie. Fala rapidinho pra você ver. Hulu Lotta Rosie. Dá pra mim a melhor música ao vivo do CDC. É muito boa essa música. E a Aerosmith, né, com o grande Steven Tyler. Pra mim a melhor música que o Steven Tyler fez foi a filhinha dele, a Liv Tyler. Mas essa é a minha opinião, tá? Train Keep It Rolling. Você ouviu aí ao vivo. É a primeira sequência. A gente vai pro break e volta, tá bom? Classic Rocks. Pois é, Classic Rocks, todo sabadão de 2 às 4 da tarde, cara, e hoje ao vivo, completamente ao vivo. Fica à vontade, faz de conta que você tá lá assistindo, tá olhando ali de frente pro palco, né? Bem aí na fila do gargarejo. A fila do gargarejo não é muito boa não, cara. É aquela fila que você fica ali de cara pro segurança. E segurança tá pé da vida, aquele calor desgraçado, o cara suando que nem um louco, que nem um porco no rolete, né? Suando ali, aí vem você, pisa no pé de segurança, meu amigo. Esquece o show, você vai lá pro final de todo mundo lá. Portanto, pra você que tá aí, faz de conta que você tá vendo o show, tá? Nem sei por que eu tô falando isso também. Olha, nessa sequência, nesse bloco também, se preferir, agora não adianta, já foi, né? Black Sabbath, tem Hal 4, Blaze Bailey, Black Label Society e Dio, ao vivo. A gente começa, né, Black Sabbath com Dio. Aliás, você vai ouvir 2 músicas com Dio, essa aí, com Black Sabbath e com ele ao vivo, tá bom? A gente começa com Neon Knights, vamos lá. Yeah. kill what's stronger than death. Yeah! You better believe it, motherfuckers! Sunday night. Cara, dispensa comentários, né? Dio ao vivo com a música Heaven and Hell, e mais tarde seria o nome do grupo dele junto com Tony Iommi, Heaven and Hell ao vivaço, tá ok? Bom, eu lembrei o nome do baterista, agora já esqueci de novo, cara, que coisa horrorosa, fala sério, isso que dá é muita informação. Bom, Dio, Heaven and Hell, Black Label Society, Stronger Than Death, rolou também Half War, Metal Gods. Aliás, depois dessa música ele ficou conhecido como Deus do Metal por causa dessa música, Metal Gods, que é Deuses do Metal, tá? E Black Label Society, não, Black Label Society não, Black Sabbath, não, confunda não. Ainda com Dio nos vocais, Gizzy Butler, é Vinny Appice, pronto, lembrei o nome do baterista, tá? Vinny Appice, tá ok? Na bateria você ouviu Neon Knights com Dio também nos vocais. A gente vai pro break e ainda tem mais rock and roll ao vivo pra você. Não saia daí. Olha, eu sempre falei que eu nunca fui muito fã de música ao vivo, não, mas algumas são ótimas, cara. Eu reconheço que algumas são ótimas, algumas ficam devendo. E aí nessa balança aí sempre sai ganhando. Se você for pesar, sempre sai ganhando, melhor, sempre sobressai. E olha, nessa sequência tem Halloween, tá? Halloween, Iron Maiden, Judas Priest. Olha, assim como o Dio, você vai ouvir o Half War na carreira solo dele, que você ouviu Metal Gods, e vai ouvir o Half War com Judas também ao vivo. Tem, olha aqui, Kiss, sempre tem que tocar Kiss ao vivo, que é muito bom, e Led Zeppelin, meu amigo, Led Zeppelin, o nome diz tudo, tá bom? A gente começa com Halloween, I Went Out, vamos lá. Classic Rocks. From black to white, Just a fear of the dark. Fear of the dark. You, fear of the dark. Have a We'll be right back.

Olha, Led Zeppelin ao vivo, cara. Eu não vou dizer nada. Não vou dizer. Pena que só tem um álbum do Led Zeppelin ao vivo. Os outros são todos piratas. Na época tinha esses CDs. É, LPs piratas. E a qualidade não era muito boa. Embora sendo importado, a qualidade não era muito boa. A gente conseguiu, na época, alguns importados do Led Zeppelin ao vivo, mas... infelizmente a qualidade sonora não é nada boa, é só pra quem coleciona mesmo, né? Led Zeppelin, Who Do You Love, a música predileta de Robert Plant. Ele disse que um dia ele ainda vai subir ao palco numa cadeira de rodas e cantar essa música. Tomara que ele não precise nem da cadeira de rodas. Bom, Who Do You Love ao vivo, Kiss, Detroit Rock City, Judas Priest, Desert Plains. Aliás, essa música Desert Plains foi tocada no Rock in Rio, cara, né? Assim como Iron Maiden, que você ouviu aí, Fear of the Dark, também no Rock in Rio, tá? E Halloween, I Went Out, na sequência ao vivo pra você. Vamos pro break na sequência, deixa eu ver aqui. A última, né, cara? A gente vai fechar com Ozzy, Queen, Van Halen. Aí, tá vendo? Van Halen, tá? Até aprender. Eu vi isso lá no canal VH1, né? Com To The Metal. É um programa que tem lá. Não é To The Metal, não. É Metal... Caramba, hoje a coisa tá feia aqui, cara. Hoje a coisa tá feia. Não, tem um programa lá na VH1 que só fala de metal. É Metal alguma coisa, tá? Agora eu me esqueci. Eu aprendi com um cara lá falando, que é um americano, tá? Van Halen, tá? E tem Rolling Stones. A gente vai fechar com Rolling Stones hoje. Quer coisa melhor? Vamos lá então, a gente vai pro break e na sequência tem isso, né? A gente volta já. Mas a gente tava lembrando aqui, ó, o programa que tá dizendo do VH1 é Death Metal Show. E tem uma parte que tem um detonando Trunk. Trunk é um cara lá que é uma enciclopédia musical, né, cara? Eu perto daquele cara não sei nada. Não sei nada de rock and roll, pra você ter uma ideia. É, as pessoas vão lá, no público que tá lá assistindo o programa, fazem perguntas pra ver se ele erra. Se ele errar, a pessoa que fez a pergunta ganha um brinde. Geralmente é só brinde bom, só CDs, DVDs, livros, tudo sobre rock and roll. E os convidados também, às vezes, tem um convidado que vai lá que resolve desafiar ele, faz pergunta. Agora foi um lá que foi o baterista, eu esqueci o nome do baterista do... Acho que foi esse foi baixista. O baterista do Guns N' Roses. É, isso mesmo, do Guns N' Roses. Foi do baterista do Guns? É isso mesmo, que teve uma overdose de... Misturou cocaína com heroína e a boca dele agora tá torta, porque ele teve um AVC e ficou com a boca torta. Olha só que doideira que o cara fez. E ele resolveu desafiar o cara, perguntando qual foi o cara que fez um solo de gaita no álbum de não sei quem, do ano não sei quem. E o maluco lá acabou acertando. Aí é brincadeira. O cara realmente é uma enciclopédia do rock, cara. Mas tá aí. Se você tiver a cabo na sua casa Sky, The Death Metal Show. É o VH1. Tá? Traduzindo tudo certinho pra você. Assista que você vai ficar sabendo de muitas novidades, muitas histórias do rock. Assim como o Zac Wise, cara. Esse que eu falei que ele tocou aqui, do Black Label. Ele, quando começou a carreira solo dele lá, ele fez uma disputa com o cara lá, ele fez sem tomar banho e escovar dente. Ficou 70 dias. 70 dias, fiquei sabendo nesse programa. Ele ficou 70 dias sem tomar banho. Aí um dos caras do programa, que sabe que faz a cobertura do mundo do rock, foi contar uma história estranha. Ele fez o show, tava nesse negócio de não tomar banho, e logo após o show, umas fãs quiseram tirar foto com ele. Aí na hora que ele levantou o braço assim, abraçou as fãs, deu pra sair na foto, todas elas com o nariz sanzindo assim, tudo tapando o nariz. Aí que ele perguntou, o que que você fez? Não, só tem 70 dias que eu não tomo banho e nem escovo os dentes. Ainda teve cara de pau de virar, falei, isso foi o Zac Wise que foi entrevistado. E não tive nenhuma cárie. Então tá, né, cara? Agora, 70 dias dentro de um ônibus. Você já imaginou? Não deve ter sido só ele que ficou sem banho, não. Que é isso, cara? Bom, por isso que eu te falei, é bom ver esse programa, porque você fica sabendo histórias interessantes, cara, do VH1, né? Death Metal Show. Pois aí, começando então a última sequência pra você, Ozzy Osbourne, Mr. Madman, é, o inventor do heavy metal. Você pode discordar de mim, mas não tô nem aí, cara, pode falar à vontade, tá bom? É, Mr. Ozzy Osbourne, Michael Anthony Osbourne, olha o nome da figura, hein? Michael Anthony, ah, George Michael é sacanagem, não. Ozzy Osbourne com No More Tears, uma das minhas músicas prediletas, vamos lá.

Cara, tava aqui ouvindo os últimos acordes aqui, lembrando, dia 18 de fevereiro de 2006, Copacabana, Rolling Stones ao vivo, um calor desgraçado, cara, olha, não é brincadeira não, quando passava o cara da água, eu comprava duas garrafas, uma eu bebia, outra eu virava na cabeça, porque não tinha jeito, cara, mas não tinha jeito, e eu dançando essa música, Jumping Jack Flash, não tava nem aí, olha, roubaram meu som, já contei essa história, sei que você vai falar, ó, esse cara aí tá ficando maluco, não é isso não, já roubaram a camisa que eu comprei do Rolling Stones, que eu deixei presa na cintura, roubaram o celular, eu nem vi, cara, eu tava ali pra curtir os Stones e fim de papo, foi realmente um showzaço. Jumping Jack Flash, você ouviu Van Halen, And Talk About Love, Queen Keep Yourself Alive e Ozzy Osbourne No More Tears, tá ok? Chegamos ao final de mais um programa aqui, sabadão, como sempre, aquela velha recomendação. Meu amigo, chama aquele vizinho seu chato, ou então aquele seu amigo de infância que não bebe, não fuma, não namora, não faz isso, não faz aquilo também e não faz nada, tá? Chama ele pra sair com você, diz que você vai pagar bastante Coca-Cola pra ele, eu tenho certeza que ele vai, tá ok? Agora, se não der certo, leva seu cunhado, leva aquele, aquele irmãozinho, o irmãozinho não dá pra ser, né? Agora, 18 anos pra mim é criança, né? Mas tudo bem, né? Também com 56, 18 tem que ser criança, né? Não, leva aquele seu cunhado mais novinho, sabe como é que é? Vai ficar tomando conta, paga umas bilhetinhas, arruma umas gatinhas pra ele dar uma liberada, pra você poder beijar na boca, tá? É sempre bom. Mas nunca beba, aliás, nunca dirija depois de beber, tá ok? Você pode falar que é insistência, mas a gente tem que insistir mesmo, cara. Se dirigir, não beba. Classic Rocks.